Sim, pra contar essa história, chá pra mim. Nascido num 1980, esquecer o passado é o que eu quero, é. Mas não dá, faz parte da minha memória. Eu não saí do ciclo, porém dei a volta. Várias mágoas eu deixei no vácuo. Chamar um estranho de pai não era aceitável. Como eu queria estar ao lado da minha mãe, comendo pão caseiro e tomando leite quente. Não podia, porque eu ouvia: não sai daí enquanto não termina a comida. Engolia tudo aquilo e chorava. Ao mesmo tempo meu estômago embrulhava. Não me lembro o tamanho que calçava, mas não esqueço o tamanho da dor da chinelada. Quantas marcas no meu corpo, quantas marcas de desgosto. Mas um dia tudo aquilo ia se acabar. A nossa liberdade íamos buscar. A promessa não tinha sido em vão. Esperar o filho crescer e a conclusão. Dali pra frente tudo ia mudar. Independência, luta e conquistar. Escuta a história, critica depois. Pra vida difícil não se pode dar boi. Eu fiz esse som, tava preocupado de tanto escutar. Mas por que, bastardo? Se é pra informar, tô logo informando. Eu sou simplesmente apenas um ser humano. Eu fiz esse som, tava preocupado de tanto escutar. Mas por que, bastardo? Se é pra informar, tô logo informando. Eu sou simplesmente apenas um ser humano. Me desabafei, tô me desabafando. Falta uma pessoa pra mim ouvir chorando. Entre quatro paredes você se sente só. Depressão, solidão, fica na pior. O que adianta todos te ouvindo à frente, quando se queria apenas uma pessoa pra entender o que você sente de verdade, do fundo do coração. Porque diferente de alguém ninguém é. Quando se perde a esperança tem a fé. Quando o amor é traído, fraqueza. Quando se ilude com um amigo, tristeza. Quando sofre demais, vai chorar, vai chorar, vai chorar, vai chorar. Na essência da vida, passando autoestima. Se a queda foi grande, erga-te e caminha. Sem querer ser exemplo pra você, só pra mostrar que um filho sem pai também pode vencer. Eu fiz esse som, tava preocupado de tanto escutar. Mas por que, bastardo? Se é pra informar, tô logo informando. Eu sou simplesmente apenas um ser humano. Eu fiz esse som, tava preocupado de tanto escutar. Mas por que, bastardo? Se é pra informar, tô logo informando. Eu sou simplesmente apenas um ser humano. É chato, essas coisas são muito chatas. Mano, esses rapazes desses nomes? Pessoal é fogo, né, mano? Não tem aí, jeito. Eu até sei o que vai ser já quando crescer. Ixi, menino lá? Nem parece que é filho de pobre. Olha lá. Coloquei essa ideia aí porque... Pra mim é feio, muito feio. Minha mãe trabalhava na creche e a gente não tinha muita coisa pra comer. E ela levava comida lá e um dia a mulher chegou e falou: pô, bebezinho branco, do olho verde, tinha que ser filho de rico, né? Não tinha que ser filho de pobre. Porque assim não era pra passar essa necessidade toda. Mas aí, pra causar polêmica, mano. Bastardo. Como se a cor da pele e a cor do olho influenciasse no amor que Deus tem pra todos nós. Na vida, na essência de tudo. No ar, no respirar, no ver, no enxergar, no sentir. Nos sentidos da vida, né? Beleza não é riqueza, a maior beleza é algo que tá dentro de cada uma das pessoas que muitas vezes a gente não consegue enxergar de verdade.